Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhas da Hora da Misericórdia, o Advento caminha, o Natal se aproxima, a estrela começa a brilhar cada vez mais forte em nossas vidas. É hora de clamar misericórdia, Senhor, misericórdia. Obrigado a você que rezou comigo o Terço da Misericórdia. Padre, como é que eu faço para rezar? Se liga 0, operadora 41-3221-6070, 0 operadora 41-3221-6070. E ligando, se você não consegue rezar o terço, que alguém já esteja na linha, você pode deixar suas intenções. E todas as intenções são levadas no altar do Senhor. Filhos queridos, nós já vamos para a palavra de Deus, mas antes, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Eu sou Nara Regina de João Pinheiro, Minas Gerais. E eu te escuto pelo www.padrereginaldomanzotti.org.br. Eu te escuto na reprise, 10 da noite, no seu trabalho e pela manhã fica difícil. Padre, eu estou te ligando para te dizer que hoje eu recebi o meu diário espiritual. Sério? Que coisa mais linda, padre. Eu não tenho na mão, fiquei tão emocionada. Hein? Pois eu tenho um caderninho onde eu escrevo tudo o que você fala. Às vezes eu até brigo com você, pois você fala rápido demais. E eu brigo e falo, ei, sacristão, toca o sino devagar aí, porque fica difícil pra gente escrever. Padre, esse diário espiritual é uma bênção. E eu recomendo a todas as pessoas, e é um presente lindo para o Natal. Evangelizar é preciso... Verdade, querida, evangelizar é preciso. Que maravilha, que pessoa maravilhosa. Um abraço lá, pessoal de Pinheiros, pessoal querido de Minas Gerais. Minas Gerais, ô terrinha abençoada. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. O texto de hoje, Mateus 15, 29, 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando, cegos enxergando. Jesus chamou seus discípulos e disse: sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Os discípulos disseram: de onde vamos conseguir um lugar deserto tantos pães que possam saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram, ficaram saciados e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala da partilha dos pães. Interessante, ele partilha os pães com quem? Com quem? Olha a primeira parte do Evangelho, escute de novo. A multidão ficava admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando, cegos enxergando. Percebe? Quais eram as pessoas que o procuravam? Eram necessitados, eram carentes, carentes de serem curados, transformados e que a dignidade lhes fosse dada. Mas ao mesmo tempo, mostra Jesus preocupado com a fome. 7 pães, 7 cestos, 7 nações de Canaã. Jesus age para mostrar que quando todos partilham, quando todos põem a serviço, ninguém passa fome, ninguém fica desamparado. Senhor, dai-nos essa mesma sensibilidade. Eu gostaria de hoje, quarta-feira, como fazemos sempre, levar você a um lugar muito seguro, no manto de Maria, no manto de Nossa Senhora. Maria, minha mãe, eu gostaria que você hoje, Maria, queria te falar, dissesse: mãe, me ajude. Me ajude a chegar perto de Jesus. Me ajude a não me perder. Nossa Senhora, escuta a minha prece. Atenda ao meu clamor. Cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos para te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas. Atenda-nos, mãe. Atenda-nos, Senhor. Escuta-nos, Senhor, por intercessão de Maria. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. E agora, Mãe do Céu, Maria. Agora, Mãe do Céu, Maria. Contigo sigo. A cantar. E olha, mãe, eu canto pelo mundo afora as tuas maravilhas. Eu canto pelo mundo afora as coisas que eu tenho aprendido, mãe. Pois sei que com você, Maria, minha mãe Maria, vou sempre contar. Vamos lá? Pedir a bênção de Deus, pedir a proteção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai